Panorama Agrícola para 23 de dezembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro de 2010, dia e noite de lua cheia. Na mesa de som, comigo está o Márcio Peixe e nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: ninguém é insubstituível. Você confere no Panorama Agrícola de hoje a dica de Simone Barrim. No Panorama Regional, Chicão fala sobre segurança no trabalho. E na entrevista, Mafra e as novidades em fruticultura e olericultura. Este é o Panorama Agrícola. Você pode se comunicar com o programa pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou pelo telefone 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para eliminar as bactérias de sua cozinha, após lavar a louça, deixe a esponja secar ao sol. E não permita o acúmulo de água no recipiente do sabão. Pano úmido e lixeira sobre a pia, nem pensar, são fontes de contaminação. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Uma informação importante para você: estão abertas até o dia 7 de janeiro de 2011 as inscrições para a chamada pública Talentos do Brasil Rural, que vai selecionar 24 roteiros turísticos por meio do projeto Talentos do Brasil Rural, Turismo e Agricultura Familiar a caminho dos mesmos destinos. O objetivo é inserir produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico. Você obtém outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Inscrições então até 7 de janeiro. E são roteiros que devem estar acessíveis a no máximo 3 horas de viagem por meio terrestre ou aquaviário, a partir de uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Criada recentemente em Brasília, a Associação Brasileira da Agricultura Familiar Orgânica, Agroecológica e Agroextrativista. Ela representa grupos de 18 estados, 15 mil famílias e agricultores familiares que exportam produtos orgânicos, 300 produtos orgânicos para mais de 15 países. Segundo os agricultores, o objetivo dessa Associação Brasileira de Agricultura Familiar Orgânica, que é uma instituição não governamental, é o de fortalecer o grupo perante o governo e o mercado nacional e internacional. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Luiz Fernando de Souza, que é gerente regional da EPAGRE Mafra. Quais foram, na sua avaliação, as principais conquistas do meio rural em Mafra, na região de Mafra, em 2010? Olha, nós tivemos alguns trabalhos que despontaram, né? Dentro das prioridades dos municípios e da região, né? Basicamente, foi trabalhado muito a questão de renda na questão de pecuária leiteira, né? Que tem sido uma alternativa extremamente importante para a agricultura familiar, né? Estamos trabalhando algumas prioridades com relação à olericultura, onde já há 2 anos nós instalamos uma unidade didática, demonstrativa, inclusive de observação também, né? E que o objetivo dela, principalmente, é treinar e capacitar os agricultores, os olericultores da região e os nossos técnicos, já que é uma atividade nova na região e que também tem uma importância grande na questão da renda, né, do pequeno produtor. e também a fruticultura de clima temperado, né? E também lá nós instalamos uma unidade que tem a, digamos assim, a unidade didática, enfim, né? Para capacitar também os fruticultores da região, os nossos produtores, já que a região ela não tem uma tradição de fruticultura, né? Então a gente está criando esse espírito de corpo lá, né? Com capacitando nossos técnicos, né? E acreditando firmemente na possibilidade do desenvolvimento da fruticultura lá no Planalto. Com relação à uva, a questão da maçã, né? Essa de clima para clima mais quente, né? A própria pera, né? Então, esses trabalhos têm sido, assim, com relação à renda, né? Tem despontado, assim, e a gente tem dado bastante ênfase na região, né? Claro. E na área, assim, eu diria assim, é um trabalho importantíssimo que está sendo feito, ele é um piloto lá na região e que está sendo feito em parceria com a Secretaria de Educação do município de São Bento do Sul. É um trabalho um projeto chamado de Econsciência, né? É a parceria da EPAGRE com a Secretaria da Educação do município de São Bento, e que engloba as 46 escolas municipais, né? E que, onde as crianças, né, feito um trabalho de onde elas vivenciam práticas ambientais, né, em vários pontos, desde a reciclagem de lixo, alimentação saudável, a questão da mata ciliar, enfim, tudo que se relaciona à questão do ambiental. Né? Educação ambiental. Educação ambiental. Né? Luiz Fernando de Souza, da EPAGRE Regional de Mafra, e com relação a 2011, qual a expectativa e os principais desafios? Na verdade, o 2011, nós vamos dar continuidade a esse trabalho de 2010, e agora com um novo, digamos assim, não é um novo enfoque, mas com esse novo instrumento que vem, né, que é o SC Rural, né, e que a gente vai tomar bastante conhecimento dele agora, né, e eu acho que ele é um instrumento importante na alavancagem desses trabalhos que está sendo feito. Principalmente na questão da organização do produtor, essas redes de cooperação, a questão dos pequenos empreendimentos, né, esses projetos estruturantes, né, intermunicipais. E eu acho que esse é o grande desafio, né, para nós, né, a partir do ano que vem. Né. Agradecemos a Luiz Fernando de Souza, gerente regional da EPAGRE em Mafra, pela entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado. Obrigado e um abraço a todo mundo. Tá? Fique ligado no Panorama Regional. EPAGRE de Lages realiza CIPATE. A EPAGRE, Gerência Regional de Lages Estação Experimental, realizaram junto com a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, então, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPATE. Então, funcionários, jovens aprendizes e aposentados da EPARGE participaram, então, dessa semana do CIPATE 2010, com o tema Bem-Estar Ferramenta contra Doenças e Acidentes de Trabalho. Uma participação muito boa, em média aí de mais de 100 pessoas por cada segmento por encontro. Então, aconteceram diversas apresentações, né, palestras, como temas assim atuais, envelhecimento saudável, segurança no trabalho, plano de trabalho do serviço social, plano de saúde, né, Casa Caresc, reflexões então sobre a arte de viver em paz e também entretenimento através do Sesc de Lages e também no grupo convidado Mataquiterani. Durante as atividades, os participantes puderam vivenciar momentos de orientação, informação, reflexão, diversão e, principalmente, integração. Buscando, então, atingir o sucesso do evento, o mesmo foi planejado, organizado, com o apoio de uma comissão, coordenado pela assistente social Josiane Tonsic, que, então, através desse grupo, com apoio e tudo, foi representado cada um participante por uma área de atuação da empresa. A comissão organizadora, baseada em relatos no ano e motivação dos participantes, avalia então o CIPATE 2010 com um evento de sucesso